Para aprender as novas palavras, é preciso que as escreva num caderno de vocabulário e as repita várias vezes. É importante que tenha contacto com a língua portuguesa através da música ou da televisão. É melhor que diga aos portugueses que deseja praticar português. É bom que não esteja com medo de fazer erros quando fala com eles. É possível que no início seja um pouco difícil compreender os portugueses que falam depressa. É aconselhável que seja paciente. Peça-lhes que falem mais devagar.